Oi, chame a 312. Autorizando o táxi de Alfa, Juliette, Portão 2. Mais um. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar, Golfo Serra. Papatango, Oscar, Golfo Serra, contato radar, decolagem, Submarino nível de voo 080 via saída coral. 080 via coral, Oscar, Golfo Serra. Romeu Bravo, pronto, Roberto. Papatango, Yankee, Romeu Bravo, autorizado, Serra, Whiskey, Delta, Lima, Hotel Del Rey, 1.000 pés. Decola com o Pro Azul em coordenação com a torre, pistão na 7. Aciona 0131, controle 120, decimal 8. Yankee Romeu Bravo, com o testamento correto para acionamento e decolagem, chame torre 118 decimal 95, morro. 304, condições visuais do setor, solicita 2007. São 334D, separa 25010, o QNH na 095, reporte estabilizado na RINAG. 25010, 05, reporte lá em 45. Papatango, Yankee Romeu Bravo, autorizado a iniciar o táxi, reportando o táxi Frei Papá. Obrigado, decolagem da presente, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, porta na vertical de ponto para transferência. Yankee, desce para 500 pés, NH na 096. Tá, prossiga. Não coloca a porta. Gente, dá presente no 202 Montes, hora de regresso, bom voo. Bravo. Salvador, é o Papa Tang, Yankee Del Bravo, decolou do Senhorosa, está com o de Serra, Espírita Lima, corredor Axé, está na sua escuta. Del Bravo, mantenha a condição de desastre, 500 pés, QNH, 10, 16. Bravo. Auto TAN 3604, estabilizado. TAN 3604, complete aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 95, 3859, dessa via chegada bons para 4 mil pés, QNH 1015. Autorizando desse dia, chegada bons. Yankee, fica atento ao Robson 44, a sua posição de 1 hora, 8 milhas, mantendo o zona em direção à Serra Whisky Delta Lima. Papa Tango, Yankee Romeo Bravo, fica atento ao Serra 76, a sua posição de 11 horas, 7 milhas, em direção ao farol de Itapuã. Bravo. Que é o Bravo, de frequência para a coordenação. TAN 3304, na escuta? Oi, TAN 3304, estabilizado na final. TAN 3304, autorizado pouso, pistão 0, Antuna 00 graus, 089. Autorizado pouso, pistão 0, TAN 3304. Tá, aqui é que se me torna no 8, decimal 9 e 5. 18, 9 e 5, Torre Salvador, é o Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, passaram o Pituaçu, 500 pés. Gente, Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, está presente autorizado para usar a final da 1-0, repassa para girar base 1-7. Passará a girar base 1-7 pela direita, o Yankee. São 3304, autorizado ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 2796, autorizado táxi, Fátima 3, reporte para ingresso no Fátima principal. Autorizado táxi, Fátima 3, reporte para ingresso principal, Azul 4, 2796. Então 3304, ingresso na Juliette, portão 62. 3304, ingresso na Juliette, portão 62. Azul 2796, reautorizado táxi, Fátima 3, Fátima 1 no Índia. Ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, de passagem Airbus Delta, ingressando na Juliette. Autorizado táxi, pátio 3, principal, Índia, ponto espera da 10, 2895, vai receber a passagem para o Airbus Delta, 2796. Palme, eu acho que é Mike Yankee, autorizado pouso, cabeceira na 7, Ventuno, 0 graus, na 0, né? Yankee 7. Salvador, muito bom dia, 2796, ingressando na Índia, está pronto. 796, bom dia, autorizado em área do colapso, está na 0, Ventuno, na 0 graus e na 0 nós. A linha qual da pista 10, azul 2796. Eu vou pedindo, confia para o sistema, tá? contigo, confio em tudo que está mantendo. Sim, 5 milhas, confirma. As 3-1, não estaciona a frequência lisa, acho que é Mike Yankee. Azul 2796, decolado aos 32, chama o controle Salvador 120-280. Sente, chamará Salvador 1280, azul 2796. Nossa, por quilo, quantas metas era manter desde isso? Controle 120-8. Salvador Azul 2796. Azul 10, moda plano de voo. Decola da 10, curva direita, da El Leda Mótiva, 32 transponder, 208 controle. Azul 4299. 4299, confirmando nível 340, no portão 1, reporte para o pushback acionamento. Nível 340, portão 1, 4299, direto. Sou 366. Ok, voando então 366, destino 2500, 3859, reportará passando aquela posição. Passando 366, TAM 3259. TAM 3259, torre 118, decimal 95. 1895, patrulha, obrigado, até já. Oscar Golfo Sierra, 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle e leve na frequência 1203. Estimativo, Oscar Golfo Sierra, 1201. Torre Salvador, bom dia, estamos 3859, passando 372, agora visual, 1-0. TAM 3859, avistado, pouso autorizado, pistina 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Livre pouso 1-0-3859. Azul 279, voa a posição Tendo. Gente, é Tendo, Azul 279. TAM 3859, na sala 40, libera direita, via taxiway Fox, no 219. TAM 3859, autorizado táxi via Alfa, motente da Juliette, bom dia. Para Mari, para nível 050, com ajuste no 016. bom dia, o Wolfgang é 6312, mas está um pouquinho cedo, a gente está com aquilo, porque eu fiz um zero. Oxana 6312, bom dia, Lima, formação em curso, Recife, pronto com a pergunta. Afirma. Oxana 6312, autorizado Recife, dia 21 7, modificando rota, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5554, controle 1208. Romeu Bravo, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra. É, tivemos eixo da pista no zero, o ajuste estava dando zero no meio, mantendo sob condições de zero. Bravo. Poxa, nível 350, primeira curva à esquerda, após decolagem, saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5554, aerovia Pesulu 17. Oxa 6312, apenas o transponder 5554 no 2, reporte pronto. Aerotáxi Azul 4299, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e meia, 124 ABLD. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Ponto de espera 2, 118 decimal 95, ajuste 10, 16, bom voo. 16.02295299. Ingresso Juliette, portão 4, atento ao Embraer, iniciando o táxi. Bom dia, Guarulhos, pronto. Afirmo. Stan 3179, autorizado Guarulhos, reprise o 10 após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5537, controle 120, decimal 8. Ok, 320 está autorizado para Guarulhos, nosso aeroporto superior Zulu 10 até Taubaté. Livre voo da 10, curva direita da El, Leda Motiva, transponda 5537, controlar para 1208, para o TAN 3179. TAN 3179, que veja mais correto no 7, reporte para o Puxo Lega, acionamento. Estamos na posição 7, também já estamos prontos para o Puxo. TAN 3179, autorizado, Puxo Lega, acionamento, reportado. Confere. Uniforme mais uniforme, formação Lima. O primeiro aeronave chamou o solo? Papa, uniforme mais uniforme, formação Lima. Papa, uniforme, Mike, uniforme, bom dia, informação Lima. Confirma o pátio da cola da 7. Decola da 10, pátio 5. 0, 0, 0, 0 graus, 1, 0, 0, 0. Autoridade da Linhares, decolagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 9. Uniforme, Mike, uniforme, pronto, cópia? Pronto, cópia. Uniforme Mike, uniforme autorizado Sierra November Delta Charlie, Gepo Zulu 9, após conforme nota, plano Yankee, nível 260, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nitsa, aciona 5477, controle 120, decimal 8. Uniforme Mike, uniforme. Cotejamento correto no pátio 5. Informe o PLB e a autonomia. 8 a bordo, 440. Autonomia, o Serra Marabá. Serra Bravo, Mike Alves. 8 a bordo, 440. Uniforme Mike, uniforme. Para acionamento em táxi, chame a torre em 118, decimal 95. Morrou. Dan 3179 para o táxi, com 179, Galeão, 4 horas e 10. 179 a bordo, Dan 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre, 118 decimal 95, ajuste 10 no meia bom voo. 16 agora, chamaria o ponto de espera. Controle Salvador, Bandido Azul 4299. Passando 1.300 pés da Israel Leda. Israel para nível 3407. Você podia confirmar com 4299? Azul 4299, sobe via saída da EL para nível 3400. Sobe via da EL para 340, Azul 4299. Uno 1160, desce para 2500 pés, autorizado a RNAVE da pista 10, o ajuste em Salvador 10-16, reporte de hábito 366. Azul 2796, confirme para o que está mantendo. Azul 296, a gente já está mantendo a prova aqui. Sendo. Estimativa, Azul 2796. Poderia ir direto em Sipe? Azul 2796, Aracaju, solicitou sendo. Posição dentro. Ok, mantendo ainda dentro, Azul 2796. bom dia, Alfa 3, 179, conta 090, conta. Sai 3179, bom dia, autorizado a linha de colapso, está na 0, vento 1, 00 graus, 089. Autorizado a linha de colapso, Alfa 3, 179. Salvador, se ele estará encerrado, chame controle Aracaju na frequência 1203. 1203, chama a 2796. Esse é o meu caso, no ataque do conhecimento de todo, tem frequência livre. Papapá, Cheque Luísa, bom dia, informação Lima, confirma o pátio ficha que decola? Entendido, pátio da BRT e decola da 17. Cheque Luísa, autorizado Brasília, via Pesulu 17, a coxa come rota, nível 360, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5504, controle 120, decimal 8. Cheque Luísa, planejamento correto, na Baité, confirme o POB e autonomia. 04 a bordo. Cheque Luísa, acionamento de táxi, chame a torre 118.95, com o voo. Decolada 54, chama o controle Salvador 10 decimal 8. 08, 38. Contra o Salvador, bom dia, Tan 3179. Tan 3179, contato radar decolagem, sobe via saída da EL para nível 320. Sobe via da EL, aguardando como possível módulo Tan 3179. Zero, torre, 118, decimal 95. Bom dia, agora 2196, está ciente da informação, quilo, autorização. 2196, Porto Seguro número 2, prepare saída da EL, transição seguro. Tá, é o seguro, é, na escuta, Gol 2196. Chegou o número 60, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 099 avistado. Livre pouso 10, voo no número 60. 63 e no 2. No 2 é autorizado, pushback, se não me engano, post-tax. Confirme pro que irá manter por quanto vida. Já tá voltando aqui pra rota. A gente tá 3179. Na 63111, já devia parar 2500 pés, autorizado o R-Nave da pista 10, ajuste no 096, reporte Serra Vista 366. 0096, 2500 pés, pelo 366, reporte Serra Vista 316. Confirma? Sinal de forma mais informe. Prossiga, não sabe mais que está com 8 abordas. Está livre de acionar a porta para iniciar o táxi. Então 3304, autorizado Brasília, Zulu 17, aposto como rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5553, controle 120, decimal 8. Este mando decolar mais quanto tempo? Tan 3304, apenas confirmando o transponder 5553, no meia dúzia, reporte pronto para o pushback acionamento. Oxana 6312, me escuta? 6312, me escuta. Olha na sala 00, no 200, Beira Via Fox, no 219. Fox, 1219, voo no 160. Copa 2196. Pronto, copa, é boa, 2196. Uno 1160, me ajuda? Afirma, bom dia, Uno 1160. Uno 1160, bom dia, autorizado táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Uno 1160. Voo 2196, autorizado posto seguro, Zeta Zulu 44, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, após voa posto seguro, aciona 5555, controle 120, decimal 8. Autorizado para seguro, para posto seguro nível 360, VA para Zulu 44, decola da 10, primeira curva à direita, na saída da EO, lei após voo seguro, 5555, transponder 120.8 ao controle, gol 2196. Gol 2196, cotejamento correto, no 8, reposte para o pushback, acionamento. Pode ser, obrigado. Na hora, tá assim. Na 6311, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom posto. 1895, muito obrigado e até já. Suplementação 17, prossiga após via Quebec, Mike Lima. Na Lima mantém a posição, chamando 219. Na Lima 219. Prefeito Salvador, muito bom dia, Xangai 3111. Minha 3112 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, por favor. Gol 1160, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, gol 1160, bom dia. 12835. Via Montana 3179, 1283570. Ok, muito obrigado, controle. Tá 3179. Vocês vão no fundo localizado. Ok, gente, reporta na papá para ingresso, ajuste na 0 no meio. Gol 2196, no 8, aguarde. Aguardando. 3733, Recife, preparem saída, põe já aguardando, copia. Uniforme, Mike Uniforme, autorizado táxi via Lima, contorno pátio principal, após táxi Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 16, bom voo. Lima, pátio Índia, a ponto de espera, 18 95, 2 voltas aqui. 2 aqui, 2 voltas, então, 3304, no 62, aguarde, número 2. Corre Mike Uniforme, por gentileza, agiliza o táxi. Agiliza, vamos lá. Certo, o índio está autorizado, lembra, tem o 97. Xanai 6312, autorizado ali, mantém a pista no zero. O Xanai 6311, no solo 06, livre, próxima direita, táxi aí Foxtrot, com, chame o solo, solo 2211. Trazer a ponteira do táxi, gol 2196. I have a clear 050, American 229. Xamia 3-1-1, bom dia, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Muito bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette. Índia, Torre. A sua transmissão, o senhor falou Sierra Kilo Índia e não chegou o resto. Autorizado. Decolagem, pista 17, vento 1900 graus, 1900. De forma máquina e forma autorizada, ele manteve o chão zero. A linha mantém o 1-0. 2-1-7-1, acione identificação do FV, chegada a bordo para 4.000 pés. Ajuste 1-0, 1-6. Aqui no Índia decolar 208, controle em 120.8, bom voo. 208, acionar 63.12, bom dia. 63.12, 208, bom voo. Será que o Índia copiou? 1208, foi interrompido, obrigado senhor. Índia decolado, boa. Papapá, Serra Kilo Índia, contato rodando decolagem, sobe desce aí da Arbo 1 para nível 360. Arbo 1 para 360, Serra Kilo Índia. America 29 request direct to Polka, submit some weather. American 29, clear the sky direction to the position. Obrigado. Para o táxi, gol 2196, está com 60 PLB, autonomia de 3 horas e 18, até na confim. Confirma a autonomia? 3 horas e 18. Polo 2196, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, seguindo em, o Airbus da TAM, finalizando através do meia dúzia, via Índia. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, ajuste 1-0, 1-6, bom voo. Polo 16, autorizado táxi, seguindo o Airbus da TAM, via Índia, no ponto de espera 1895, gol 2196. São 3304, informo na fonia, um forte chiado, ok? Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, ajuste 1-0, no meio, bom voo. No 0, 1 no meio, ajuste. Então 3859, informação Mike, confere, Curitiba, prepare e sair da Arbor 1, transição Elefa. Aguarda Arbor 1, transição Elefa, 3859. Controle Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o Papá Papá, uniforme Mike, uniforme. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, contato rodando a colagem, sobe via saída MOM, para o nível 260, mantenha perfil 3.000 pés. Ok, mantém 3.000, vai manter o perfil, mantendo os 3.000, uniforme, Mike, uniforme. Pronto, cópia? Pronto. Então 3859, autorizado Curitiba, ZP Zulu 21. Após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, Elefa, aciona 5560, controle 120, décimo 8. Autorizado Curitiba, nível 360, Elefa, nítico, perfil 2-1, decola da 1-0, Arbor 1, pressão Elefa, 2-0, décimo 8, controle, transporte 5560, 3289. Então 3859, fechamento correto no 4, reporte para o pushback fundamental. 3859. 777, nível 110. Decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. ...733, confirma se decola a partir da interseção. Controle Ocean 6312. Ocean 6312, prossiga. Gentileza, alguma chance de voar na Aracaju? Ocean 6312, aguarde. Obrigado. Desconfirma apenas o POB e autonomia? Ciente, bom voo. Proa 224. Quantas milhas irá manter a proa? Aproximadamente 7 é bom. Ciente, gol 2171. Rádio autorizado, 136.